Brasil e São Rogério. Autorizado a linha e manter a pista 1-0. Chame agora o Sol Salvador, 1219. Fox, já me falou isso, dá um 0 visual, com a gente prossegue demais, chame o Lachinal 14, Papai Thiago Alfa Fox, Senegal 020. Papa Romeu Victor Hotel Delta, controle Salvador. Charlotte, Serra Índia com Índia, sir. Destino é Serra Índia com Índia, com o PLB2, locado 01115, interceptor BR324, Romeu 44. Vai com o PRO da rótula para Caxim, baixa velocidade, mantendo 500 pega GL, Victor Hotel Delta. Cat Victor Hotel Delta, mantém as 100 regras de uso visual, a 510, ajuste altimetro 1020. Autorizado, direto setor da rótula do Voto da Abacaxi, informe iniciando sobrevoo naquele setor. Cat, câmera iniciando sobrevoo, vai em velocidade reduzida, Victor Hotel Delta. Cat. So we're 53 on the ground at 06, so that gets by your right, contact the ground, 1-4-9. By the right, 1-4-9, and approach the door, 0-2-3, coming up. Última fala com o Victor Hotel Delta, autoriza manter as continuidades do Serra Índia com índio, sir? Sim, ou seja, não é isso que você cobra. Mantenha a continuidade Serra Índia com índio, Victor Hotel Delta. Sim, o Victor Hotel Delta. Victor Hotel Delta, confirmado. Confere? Afirmativo, mantém sobrevoo no próximo Serra Índia com índio. Sete, controle. 50% mais curto controle. 50 permanente, Victor Hotel Delta. 4065, autorizado de colagem no 0, vento 2, 0, 0 graus, 1, 0 mais. Obrigado, Alessio, que foi pista na 0. 2000, 1020. Vai poder estabilizar para fazer isso. Como se fosse autorizado em lenha, aqui pista no 0. Sebre aliário, mantenha, voo no 0, voo 120 na 7. Salvador, boa tarde, voo número 59, ponto espera da 1-0. 59, seguinte, mantém o ponto de espera. Tá, mantém. A 065, botando lá o 08, chama o controle, 120, decimal 8. Azul 4065, contato radar, decolagem, subo até nível 3, 2, 0, via saída, São Gomes. Voo 2017, autorizado decolar, pista no 0, vento 200 graus, 10 mais. Livre decolagem, então no 0, voo 20 mais. Torre Salvador. o 4462, estabilizado em ILS. Azul 4462, quem negar no 021, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Rede no 021, aguardando a pista livre, 4462. Na 321, vou chamar até para o Recife, na frequência 1260, até o número 18.8. Ao chamar na 321. 462, avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 2, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Ele pôs 4462. Dirigiu 795, acendo indicação, desça via, chegada a mão para o nível 060. A gente desce para 060, via a mão, azul 795. Controle igual 2097. Gol 2097, contato em radar, colado, subiu, matou nível 240, via saída, salvo, ômetro, São Coral. 240, São Paulo no Coral, gol 2097. Flores, Victor, Hotel Delta, abandona sobre voo na proximidade da Índia, Queen, e vai para pouso. Victor Hotel Delta, tem linha de frequência para pouso, controle de quase e traça em sua mala, frequência livre. Frequência livre, boa tarde, agradeço a colaboração, Victor Hotel Delta. Autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter pista 1-0, gol 659. Passou muito boa tarde, eu sou 3192 para a série, do 60 para 150. Autorizando 92, isso tem matou 070, via chegada manhã de 1, ajuste altímetro 9020. Desce 070, pode confirmar, é o SA ou é o IS? E aí, essa foi pista na 0. SA, pode voar a etapa não, né? O número 6 na aproximação, manter pista da chegada. Então vai manter. Número 59, autorizado de colar pista 1-0, vento 2, 2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, aliás, a colar o número 59, indica. Boa tarde, Salvador, 1-8-4, ponto de operação. No 8-8-4, após a rolagem da aeronave da companhia, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após a companhia, ele manter 1-0, 1-8-4. Tudo agora na escolha do controle do colador, no setor de aproximação. A posição agora para pista EUSA 28, procedimento em uso será a LS Zulu pista 28. O vento agora de 240 graus com 1,3 mais. Fecha Azul 27 no centro. 7195, voltou a radar para final, LS Zulu pista 28, curva à esquerda na proa 100, limite é radial 070 de Salvador. Esquerda 100, limite é radial 070 de Salvador, Azul 2795. 1620, copia o controle. Confirma, por favor. 1620. 1620. Procedimento em LS Zulu pista 28. A pista em uso agora é 28, o vento agora de 240 graus com 170 reais, pois 172. O número 20 vai tornar para a sequência métrica, curva direita na prua 100, limite é radial 140 do elevador. CF, CF, 659, autoriza direto, lembra? 59, contato radar e colagem, submodelo 360, voo e posição Leda. Pro Aleda, 360, voo 1659. Salvador, boa tarde, é 3367, como é que eu faço? 3367, acione a edificação via chegada a bordo, desse nosso 4.0, o centímetro 9020. 4.0020, 3367. 3367, corrijo, vê se meteu 080, informa que a pista usa 28, procedimento LS Zulu, pista 28, vento de 240 graus com 139. O 3367, mantém a chegada, vale a instrução de controle. Quer uma descida para 080, por enquanto, 3367. Assim, né? 3192, então dá para sequenciamento, curve à direita na prua 100, limite radial 140 do velho Salvador. Direita 100, limite 140, Salvador, 3192. Assim, reduza para 2509. 2509, está 3192. Reduzindo. Você confirma o procedimento em uso do ATA 28, 3317? E LS1, pista 28. Tudo, obrigado. 2405, Azul 4065, chamador 75, na frequência 128.35, retorno 128.8. Dame agora o controle 120.80. 208, vou no 84. 5, retorno 125.1. 2235, 251, no gol 207. 3367, vou tornar da para final do procedimento LS, Zulu, puxa 28, curve à esquerda na proa 160, limite é radial 080 do velho Salvador. Proa 160, limite pela 080 do Salvador, 3367, reduzindo para 080. Afirma, reduza para 2509. Edição 3367. Controle 1884, decolou o passador de 500, batendo a prova de informações. 1884, estalinho de desvio de informação, reforma autônomo, contato radar na colagem, submantendo o 230 na saída PUC. 230 PUC, volou 884, reporta a terra de desvio. Afirma, apoio de desvio, está autorizado na posição Jamal. Só desvio, Jamal, volou 884. Submetido ao nível 090. 090, Golo 884, receita. 3367, desce na terra restrita nível 100. 100, 3367. O 3192, desce para 070. 3192, desce na terra 070. Jamo, voo 1884, receita 090. Afirma. Voo 1620, está agora a 21 milhas, sudoeste do Salvador. Assuma a navegação na prua da posição TTIP. O voo 1620 para a Inheta, já está chegando, para a Inheta, já está chegando a TTIP 1. Porque, gostaria de tomar a prua uma centena devido a informações da esquerda na polícia estatística, ok? Sete, informe ao término de desvio. Quero com a hora de entrar no controle voo, número 0, para ver a pressão. Tenho com a hora 0170, para 20 milhas, é pro 11-0. Vai atingir o 090, não é isso, cara. 884, submetenha o nível 230. 230, voando, jamo, voando, 884. 73367, deixe manter o nível 080. 080, 3317. 28. A linha é mantém na 28, né? 227. Bruno 659, chama a 35, 118, decimal 35, alterna, 125, decimal 1. 2835, 251, desce pro lado. Bora, 230 graus, 129. Prezada de decolagem da 28, mantém a prota 2500 após 6227. Tem um pequeno desvio à direita, pro 710, decimal. Está livre de Gil, proa 110, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, camarada, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Última 8-0, decolado os 2-2. Confirmado, 2-0-0. Por cima. Obrigado, velho. Salvador, 6-2-2-7, decolou. Boa tarde, mantendo a linha 2-2-7, contato radar, decolagem, submetendo nível 3-6-0, via saída, salvo 1. Ok, está mantendo a proa até 2500, agora via saída, confia? Se mantém a proa até 2500 pés, após ir a voar, salvo 1 e cumprir a restrição de nível 100 na posição salvo. O estrada 2-2-7. Ok, após 2.500 pés, vai com a ação, volteia 227. Até a próxima, chame sinal salvador na frequência 120, decimal 8. 308, 337. Corrijo, 119, decimal 8, para 337. Ok, 337. 1620, mantém a proa, chame agora a sinal salvador na frequência 119, decimal 8, 1620. 119, decimal 8. Pista 28, o ajuste na 020. 1020, após desvio, Suzano, no meio do zero. 0275, mantendo a proa. 0750 na proa, 0275. 1984, chama agora 735, no 2085, alterna no 2545. 2085, 2545, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Senado 3. 1-4. Senado 3, 1-4, a certificação. via chegada PIP 1-2 até o nível 1-2-0 inicialmente. Chegada PIP 1-2-0 até o 4. Chanel 13, corrigiu, Chanel 27, tráfego, 11 horas, 1, 2 milhas, rumo nordeste, passando 6.500 pés, descida 060, de Pernambuco a 10, 3, 2, 1. Como que fazer decolagem, irá manter a trota 2.500 pés, autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 210 graus, 089. Afirmativa, após a decolagem, mantenha a trota 2.500 pés, 3.567, autorizado, alinhar e decolar. Salve 2, boa tarde, 2 para 3.000 pés, logíssima 020, apresente o veículo para PIP para aguardar na final do ILS Zulu. Pode confirmar qual a posição? Pronto, depois passo para o PIP, aguardando a autorização da final do ILS Zulu. Ok, bom, perfeito. 3367, curve à direita, na proa 210, permite a radial 110 do VA em Salvador. 210 na proa, 110 no limite, 3367. A sessão número 3 na aproximação vai seguir tráfego da companhia, o 2321. 7-3-3-7-7 número 2 na aproximação, vai seguir tráfego 10 milhas à sua frente, Boeing 7-3-7-8-7. Autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar e manter 28, agora 210 graus, 10 mais. Obrigado. Mantenha a proa até 2.500, chame o controle agora 120 decimal 80 do 4.28. Tente, mantenha a proa até 2.500, 208. Um, bloque. 090 do velho Salvador. E final você vai ter a frequência 119 decimal 8. Então no 30, radial 090 limite, 198, chama de 2.75. Salvador, boa, 27, 5, mantendo 050. 2705, desce para 4.000 pés, ajuste na 020, número 4 na próxima parte. Para 4.000, 020, 192, 30, final do ILS Zulu, desce para 2.000 pés, informe estabilizado. Estamos estabilizados aí, 192. Mais 2.500, via para a IDR, obrigado. 295, boa tarde. Boa. 3367, está precisando interceptar o localizador nessa prova, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, autorizado a interceptar o localizador, informará estabilizado, 3392, qual o número do Afonso? Segundo, tá? Temos o número 12, então 3192. Vem cortar, vem cortar. Obrigado, vou usar e interceptar, então 3192. 3715, curva à direita, na proa 180, seu limite agora é localizador. Direita 180, limite localizador, azul 2715. Terra livre da restrição, senhor? Terra livre da restrição, eu vou chamar a cancelada da restrição, chamada de 194. Gente, o nome é 20, reporte, visual. Qual é o nome, 25 com a 231, mantenha a proa até 2500 pés, chame agora o controle, 1, 20, decimal 80. 208, mantendo a proa, 256. Controle, matável, 256, decolou, mano, em frente. Dia 20. Meu nome é 20 avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 1-1 a nós. Confirmando, 210 o vento, com? 210 com 1-1 a nós. Certo. 2-7-5, desça para 3-6, o ajuste na 020, aguardo o sinal para o localizador. Para 3-6, 2-7-5. 3367, tráfego informado da companhia, está 8 milhas à sua frente, início de redução para aproximação. Ok, reduzindo, 3367. Pode estar 3567, vai ter que tentar um pequeno desvio à esquerda, para estar na formação, a nossa proa já retorna na rota, 10 milhas à esquerda. Gente, livre desvio, são 3567, após desvio, vou eleva. Após desvio, vou eleva. Passarelo 2230, pronto, ponto espera da 28, pronto. Passarelo 2230, muito bom, ponto espera. Mateu, ponto espera, 2230. Meu nome é 20, no solo aos 32, libera, tem condições de liberar a esquerda? Afirmativo. Dois sequência, 1918, decimal 95. 1895, 3607. E antes que eu tenha que ser alfa, chame o solo. 121, decimal 9. 9. Comandador, boa tarde, eu tenho 3367. 3367, chame 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. Desculpa, foi erro, meu ódio. Partiu de 3.000, 2.7.5, deixa para 2.6, para interceptar o localizador, curva à direita, na proa 2.2.0, informe estabilizado. Direita 2.2.0, descendo para 2.6, 2.7.5, para estabilizar. Ah, desculpa, para o ponto 3.3.7. 3.1.9.2, na escuta? Prossiga 3.1.9.2, senhora. 3192 KN, agora 1020, reporte visual com o campo. Estamos visual já. Gente, está 3192, autorizado, pouso, pista 28, vento 210 graus, 1 a mais. Autorizado, pouso, está 3192. Entre 567, chama o centro de cifra, frequência 121, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife 1260, 1288, uma boa tarde. Boa tarde, bom dia. Obrigado. 2795. 2795, completa sinal, chama 3 Salvador, 718-95. 1895, 2795, boa. Boa. Na 392, no solo 36, libere a esquerda e antes da taxiway alfa, chame o solo 1219. Essa alfa, 219, boa. Na 3367, reporte visual do campo. 3367, totalmente visual. 3367, autorizado pouso pista 28, vento agora 210 graus, 15 nós. Pouso autorizado 223367. 4, reduza para 209, 13 na aproximação. 229, número 3, 63, 4. Chalena 314, deixa para 210, autorizado final do procedimento INS ZU, na pista 28, reporte estabilizado. Negativo, descendo para 2 ampéis, autorizaria voar o Serra Vitor 364 devido à formatura da direita? Autorizado, Serra Vitor 364, deixa para 2500 pés. Chalena 314, ajuste no 020. 020, 2500 pés, Chalena 314. Como 256, tudo mantenha nível de voo 350, chama o centro de ciclo, frequência 126.85, alterna 125.45. A receita 350, vai chamar a receita 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, para 1.809. A receita. Azul 2795. Azul 2715, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 13 nós. Pouso autorizado 28, azul 2795. Azul 2914, autorizado o procedimento misto da pista 28, para autorizar. Misto da pista 28, reportará 6314. Chalena 314, correção, o procedimento é o ILS X-Ray da 28. X-Ray da 28, bom, mas... Eu tudo pra gente. Solicitou o voo Serra Vista 364, confirma. 364, o procedimento X-Ray, pode ser? Autorizado, o procedimento ILS X-Ray da pista 28, a participação do Serra Vista 364. Acordado. Muito obrigado, 314. Queria confirmar, está chovendo na vertical do campo, você quer ver? pessoa e aguarde o acionamento 3194. Obrigado, cara. Chanemia 3194, tráfego 5, processo na aproximação, 11 horas, 7.2 milhas, com 107 de grande fio, já faltou 172. Relativo, mais 3.4. Chanemia 3194, eu estou em forma que está chovendo nas vizinhanças. Relativo, mais 3.4. Autorizado alinhar uma capçada 28. Autorizado alinhar uma 28, passarei do 2230. Azul 2715, solo 42, libere esquerda, chame solo antes da taxa Alfa 1, 2019. Libere esquerda, chama solo antes da Alfa, o azul 2715. Seu curso localizador, chame a 314. Chame a 314, complete o final do procedimento, chame a Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, ó. Broken 06, eu sigo. Broken 06, contato radar 67 milhas, zona oeste do VR de Salvador. Voe amplo para interceptar chegada em pitch. Reporte para descida, ajuste na 020. Para o nível de voo 050, ajuste no 020. Está aguardando coordenação. Informa o tráfego em frente, o ATR vai estar livre da restrição de manter 2.500 pés. Mantenha a informação, aguardando a coordenação transferência. Atena por um, então, correto? Afirmo. Atena 63 ou 4? Passarelo 2230 está livre da restrição de 2.500 pés do colégio 44. Paciente livre da restrição, passarelo 2230. Cancela 6304, curva agora à direita, controla norte, aguardando transferência. Direita para norte, aguardando transferência, 6304. Passarelo 2230, chama agora o controle, 120 do sinal 80. Controle 120 do sinal 80, obrigado, passarelo 2230. Passarelo 6304, controle agora, 120 do sinal 80. 120. Decolagem, alerta 1 alfa, sobre mantém a nível de voo 180, vai direto alerta. Direto alerta, sobe a 180, passarei 2230. Estou achando a 6304, sobre de 2, estou com o procedimento de aproximação perdida. Tente achando a 6304, sobre mantém a 4 mil pés, preparação para reinterceptar o procedimento de alerta que da pista 28, curve à direita na proa 080. Mantenha essa cor inicialmente por 15 milhas. Direita 020 por 15 milhas, manterá o chanel 6314. O Controle, passaria 2230, solicitar a coordenação com o centro Recife, se possível com a prova direta do destino. Sim, a voz coordenação, passaria 2230. Obrigado, 2230. Ok, 06, com cheque seu transponder, não recebo modo alfa nem Charlie. Eu tenho meio desculpa. Confirme livre de cruza, de ok, 06, pro outro mantém. Cruzando desde 130 pro 27. Sim, que está na pro adianto? Menos, ok, ok. Minha 314, complete curva à direita na proa 100. Mantenha essa proa inicialmente por 10 vezes. 100, por 10 vezes lateral, chaleia 6314, mantenha 4000. Afirma, chaleia 314. Mantenha 4000. Minha 314, confirme. Solicita fazer o procedimento em LS1U da 28 ou procedimento X-Ray da pista 28. Seguinte, eu chamo minha 314, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 020, para 2000 pés, será minha 314. Ok, 06, com condições de voar na prova de pitch. Aqui é o que 06. Mantenha a prova de pitch de ok, 06. Chamando 314, complete curva direita, proa 130, mantenha essa proa inicialmente por 10 segundos. 130, 10, 3, 4. Controle, passarei 2230, solicita para o 260 para evitar a formação, gente. 260 por quantas milhas, passarei 2230? 20 milhas. 20 livres de vias, passarei 2230. 2230. Azul 2789, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Sim, vou chamar. 2 Salvador, boa tarde, Azul 2789, informação uniforme. Azul 2789, via chegada e pitch, desça para o nível de voo 060, ajuste na 020. Ajuste mundial, a senhora quer que desça logo agora? Mundial, vou chamar Azul 2789. Gente, eu chamo a minha 314, complete curva à direita na proa 170, está limitado pelo localizador. 170 limitado pelo localizador, eu chamo a minha 314. 306, desça para 4 mil pés, sem restrições. Desça para 4 mil sem restrições. Chamei 6314 para o curso localizador, curva direita para o 225, resposta estabilizada. Autorizado o final do procedimento LS Zulu, na pista 28. Pro 225, autorizado o procedimento, 6314, manter desenho ou manter desenho? Manter desenho, chamei 6314. Manterá, né? Salvador, boa tarde, azul 6908, cruzo 260 para 1950. Azul 6908, via chegada até PIP 1, vista para nível de voo 120, ajuste 9020, redução para 2509, número 4 na aproximação. Gente, desce via PIP 1 para nível 120, redução 2509, e 20 ajuste 6908. Aparelho 2230, após desvio, autorizado direto Vitória da Conquista. Gente, após desvio, voa direto Conquista, obrigado. Passaria 2230. Controle o papapá de uma mais forte. Salvador, papapá de uma mais forte. Papapá, Lima, Mike Fox, Trote, possível. Eu como LC para voo local, estacionado 0140 na Proa de Vera Cruz, inicialmente 507. Papapá, Lima, Mike Fox, Trote, confirme tipo de equipamento que eu tenho? É um Alfa CA 50, tem 5 a bota. Papapá, Lima, Mike Fox, Trote, mantenha sobre regras de voo visuais, ajuste 0020, 500 pés, reporte 20 milhas a passar de São Rodrigo. Chamando 314, complete o final do procedimento, chame o Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1985, 134. Muito obrigado, hein, mais uma vez. Bom trabalho. Bom dia, chamando 314. Controle, o Lima, mais forte direção do Bonfim, na prova de Candeia. É, quando autorizado, se possível, atenção para 307. Processo. Mantenha inicialmente 500 pés. 500 pés aguardando, por favor. Poderia confirmar com o BS-304, aqui na final está chovendo um pouquinho. Está chovendo na região do campo? Negativo. Ok, obrigado, hein? Azul 6918, redução para 2309. 2309, 109. Já usou? Negativo, é a nossa. Atacamos Romeu, Tango Golf, chamo controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Digo no visual agora, Xané, você acessa. O Xané 6304, autorizado o ponto, pista 28, 202, 00 graus, 12 mais. 4.0 graus, 1 ou 2 nós. Ativo 2.0, 2 nós. Preso com o visual. É, tô livre e pouso. Tô vendo aqui a linha nacional, tá com uma chuva bem, bem intensa. Sim. 78, descida. Azul 3789, desça para o nível de voo 060, ajuste na 020. 060, o 3789. Azul 6918, desça para 4000 pés, ajuste na 020. 2789, desça com 200 de Grand Speed. Gente, vai descer com 200 de Grand Speed, o 2789. Se nos corredores, desça para 1000 que é de Palmeiras Del. Preparador azul, 698. Azul 6918, prossiga. Após Momba, pode vá na proa 075, aproximadamente 10 milhas, pois a formação após voa Tupi. Livre desvios, azul 6918, após desvios, autorizado a Tupi. Tem de desvio após Tupi, azul 6918. Obrigado. Tango Romeu, Tango Golf, na escuta do controle de Salvador. Controle Salvador na escuta para passar no meu Tango Golf. Apatango Romeu Tango Golf na escuta prossiga. A intenção é descer o PLS para a pista 28. Apatango Romeu Tango Golf, com as intenções, solicita a modificação do plano da presente. Sematista, modificação do plano e vetor para o ILS para 28. Apatango Romeu Tango Golf, plano de voo cancelado no 859, reporte para a descida. Vou de coração para a final do procedimento em alerta de 1 na pista 28. Curve à direita na proa 100, mantém essa proa inicialmente por 50 milhas. 7, proa 100, inicialmente por 50 milhas, onde é o tambor? Da Azul, solicita de via esquerda que vai dirigir a informação. Confirma a prova por quantas milhas, Azul 2789? Para 150 por 15 milhas. 150, sim. Se livre de desvios, Azul 2789, após desvios, vou usando. Após o desvio, vou usando 2789. Azul 2789.